meu amor partiu, cansou dos meus vícios. E mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço, hoje o meu amor partiu e nada vai mudar isso. Meu amor partiu, cansou dos meus vícios. E mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço, hoje meu amor partiu e nada vai mudar isso. Na cama grudada em mim, nem meu rosto inchado de mágoa. O sol se escondeu lá fora, atrás de uma nuvem de água. Nas paredes nossa história, e no teto a minha tela de cinema. E nela eu ainda vejo nossa esgrima de língua. Paredes, nossa história, e no teto a minha tela de cinema. E nela ainda vejo nossa esgrima de línguas.